dia pra você, bom dia pra todos os nossos ouvintes. Estamos chegando nesta quinta-feira com muita chuva na capital potiguar. Deixa eu explicar logo pra você. Você não perdeu o Jornal da Cidade. São 7h56. Vou explicar o que aconteceu. Aqui no bairro de Candelária, onde o estúdio da 94 FM está instalado, nós tivemos uma queda de energia desde o início da madrugada, uma queda de energia que durou até poucos instantes. Por isso, nós estamos começando só agora, às 7h56, o nosso Jornal da Cidade. Uma situação de suspensão, obviamente, alheia à nossa vontade, mas estamos aqui sempre com um compromisso com a informação precisa, com jornalismo imparcial, com um noticiário de qualidade. Este é o maior volume de informação do rádio do Rio Grande do Norte. Uma quinta-feira onde o calendário marca 13 de maio de 2021. Hoje marca o dia da aparição de Nossa Senhora lá em Fátima. Hoje é o dia da fraternidade brasileira, dia do automóvel. Bom dia pra você, Fran Rodrigues. Bom dia pra você, Ana Ruth, e pros nossos queridos ouvintes. Estamos chegando nesta quinta chuvosa. Uma quinta-feira com muita chuva. Minha gente, eu brincava há poucos instantes e eu dizia que a noite, que o dia virou noite na cidade de Natal. Então, a partir de agora, estamos no ar. Um abraço muito especial para Minha Vida FM, para Metamorfose FM 87 FM de Guamaré, Rádio Salinas de Macau, são as rádios parceiras. Hoje eu vou direto a quem tem a informação precisa e vai orientar você sobre o trânsito neste momento na cidade de Natal. Você que está chegando em Natal, você que está transitando na capital potiguar, muita atenção, porque o momento exige paciência e atenção para você entrar com o carro e não terminar nadando. Tássio Cavalcante, o que é isso? Bom dia para você, Tássio. Trânsito na cidade, com Tássio Cavalcante. Bom dia, Tássio. Você tá nadando ou está caminhando? Porque hoje eu cheguei aqui na rádio quase nadando. Bom dia, Tássio. Bom dia, Ana Ruth, bom dia, Fran Rodrigues. Pois é, Ana, estou caminhando, não estou nadando não, ainda bem. Mas o dia hoje é de muito transtorno para o motorista e para o usuário do transporte público. Ana, desde a madrugada desta quinta-feira, que chove forte em Natal, e aí a gente já sabe, quando chove, a cidade fica com muitos pontos de alagamento. E principalmente o trânsito lento nas principais avenidas e ruas aqui da cidade. Eu vou começar dando o panorama da questão do trânsito em tempo real e vou listar em instantes a questão dos pontos de alagamento. Primeiro, Ana, para quem sai da zona norte de Natal, pela ponte de Igapó, trânsito bastante lento ali desde a Avenida Tomás Landim, no sentido bairro Nordeste. Ainda quem sai da zona norte de Natal, a melhor opção é utilizar a ponte Nilton Navarro, que mesmo assim tem trânsito lento na subida da ponte no sentido Santos Reis, mas por hora ainda é a melhor opção para você ouvinte e motorista que sai da zona norte de Natal. Na Avenida Nevaldo Rocha, antiga Avenida Bernardo Vieira, trânsito também bastante complicado desde o viaduto da Urbana até o cruzamento com a Avenida Coronel Estevam. Nós temos ali um ponto de lentidão para quem vai acessar a Rua dos Pegas em direção ao bairro das Quintas, e temos também mais à frente um ponto de alagamento ali na altura da linha do trem, próximo à Avenida Coronel Estevam, no sentido Midway Mall. Na Zona Sul, Ana, o trânsito também está bastante complicado ali na altura de desde Neópolis até ali na altura de Potilândia, no sentido centro. Nós temos um ponto de alagamento ali transitável ali na altura do viaduto do Quarto Centenário. E por falar no viaduto do Quarto Centenário, trânsito também lento para quem vai acessar o túnel da Avenida Lima e Silva nesse momento, que também registra um ponto de alagamento ali em frente à Arena das Dunas, no sentido Zona Oeste. Na Avenida Senador Salgado Filho, trânsito complicado desde ali da Igreja Universal até o cruzamento com a Avenida Bernardo Vieira, no sentido centro. E na Avenida Prudente de Moraes, temos trânsito bastante movimentado, Ana, com um ponto de alagamento ali na altura do cruzamento com a Avenida Antônio Basílio, no sentido centro da cidade. Já o cruzamento da Avenida Bernardo Vieira, da Avenida Integração com Prudente de Moraes, também tem trânsito um pouquinho complicado para quem vai atravessar aquele trecho. E por fim, a Avenida Engenheiro Roberto Freire tem trânsito lento ali na altura da rotatória para quem vai acessar a via costeira ou vai em direção à BR-101. Por falar na via costeira, Ana, lembrando a todos os motoristas e ouvintes, e choveu, a gente sabe que a Via Costeira é uma avenida que tem sido palco de muitos acidentes de trânsito, então atenção redobrada para você motorista que vai utilizar a Via Costeira, que tem trânsito totalmente livre. Ana, agora vamos informar os nossos ouvintes os pontos de alagamento em Natal, para que o motorista evite transitar nestas vias ou ruas que tem ponto de alagamento. Vamos lá. Temos um ponto de alagamento transitável na Avenida Nevaldo Rocha, antiga Bernardo Vieira, ali na altura da linha do trem, próximo à Avenida Coronel Estevam, no sentido Midway. Ponto de alagamento transitável na Avenida Nevaldo Rocha, antiga Bernardo Vieira, em frente às Centas, no sentido Zona Norte. Temos um ponto de alagamento intransitável na rua Almino Afonso, próximo à Igreja Bom Jesus, ali na Ribeira. Temos também um ponto de alagamento transitável na Avenida da Integração, ali próximo à BR-101. Esse ponto é crônico. Temos um ponto de alagamento transitável na Avenida Coronel Estevam com Antônio Basílio, no sentido Alecrim. Então, atenção redobrada nesse trecho. Ponto de alagamento transitável na Avenida Senador Salgado Filho, na altura do Hotel Meire, no sentido centro da cidade. Ali em frente ao Portugal Center. Temos também um ponto de alagamento transitável na Avenida Prudente de Moraes com Alexandrino de Alencar, em frente ao Corpo de Bombeiros, no sentido centro da cidade. Nós também registramos problemas nos semáforos, Ana. Semáforo do cruzamento da Avenida Prudente de Moraes com a Rua Potengi, com problema, a equipe da SCTU está no local. Temos também o semáforo da Avenida Prudente de Moraes com Trairi, que tem problemas nesse momento. Também registramos, Ana, um ponto de alagamento intransitável na Avenida Ayrton Senna, após o supermercado Favorito, no sentido Neópolis. Então, o motorista que está nos ouvindo, evitar esse trecho. Temos também um ponto de alagamento transitável na altura do viaduto do Quarto Centenário, conforme relatei mais cedo um pouco aqui. Temos um ponto de alagamento transitável, intransitável na Avenida Miramangue, próximo à Escola Municipal, ali no Planalto. Então, você motorista que está nos ouvindo, atenção redobrada. Por fim, temos um ponto de alagamento transitável na Avenida Felizardo Moura, próximo a Compal, no sentido urbana, e este é um dos grandes motivos do trânsito estar bastante complicado na Avenida Felizardo Moura. Ana Ruth Dantas. Abraço, Tássio, muito obrigada, você que traz com suas orientações um grande norte sobre como o motorista que está chegando em Natal, que já está transitando na capital potiguar, deve agir nessa quinta-feira que começa com muito transtorno no trânsito da nossa cidade. Um excelente dia, Tássio, até amanhã. Obrigado, Ana, até amanhã. Vamos falar sobre vacina, porque o Rio Grande do Norte vai receber hoje, no finalzinho da tarde, mais um lote de vacinas. De acordo com a indicação do Ministério da Saúde, serão entregues à Secretaria Estadual de Saúde, você precisa, 89.550 doses, sendo 33.800 doses da vacina Coronavac, aquela do Butantan, e 55.750 doses da vacina de Oxford com a AstraZeneca. Aí o seguinte, vou lhe explicando mais um detalhe. Toda essa vacina, todo esse contingente de 33.800 doses da Coronavac, isso vai ser destinado à segunda dose da Coronavac, a chamada D2. A CESAP, a Secretaria Estadual de Saúde, vai enviar uma orientação aos municípios para completar o esquema vacinal. Infelizmente, nós temos pessoas aguardando há mais de 40 dias pela D2, pela dose 2 da Coronavac. Então, chegaram quase 40 mil doses e na próxima semana a promessa do Ministério da Saúde é que chegue pelo menos mais 35 mil doses e aí a gente vai ter zerada a fila das pessoas que aguardam a Coronavac, a D2, a segunda dose da Coronavac. Então, feito ou dado esse recado importante para você, nós estamos com a D2 da Coronavac tentando reduzir a fila de pessoas que aguardam. Por outro lado, na outra esfera, no outro caminho, temos hoje chegando 55.750 doses da vacina de Oxford, e aí a gente vai avançar no grupo das comorbidades. Manda mensagem, interaja conosco, vem aqui para o YouTube. 94FM Rádio Cidade. Eu já tô por aqui, tô aqui no YouTube esperando a sua companhia para que você comente e eu trago o seu comentário aqui no nosso Jornal da Cidade. Você que já estava aguardando por nós desde as 7 horas da manhã, ressalto que o que ocorreu foi uma grande queda de energia aqui no bairro de Candelária, zona sul da cidade de Natal, por isso que o nosso Jornal da Cidade começou apenas há poucos instantes, mas eu vou trazendo muita informação para você e já fazendo um alerta. Não foi ninguém que me disse, nem eu li em lugar nenhum. Aconteceu comigo. Um alerta para você não cair no golpe da pesquisa da pesquisa do Ministério da Saúde e o seu WhatsApp ser clonado. Ontem à tarde, eu recebi uma ligação, um telefone 84, portanto, aqui mesmo do Rio Grande do Norte. E do outro lado da linha, um senhor perguntava se eu poderia colaborar com uma pesquisa respondendo a 3 perguntas. Ele não perguntou o meu nome, ele não perguntou o meu CPF. Isso me chamou a atenção, porque eu digo, se é uma pesquisa mesmo, pode ser que tenha credibilidade ou não seja um golpe, já que não perguntou nem nome, nem CPF, enfim. Ele disse, pode colaborar com 3 perguntas, com 3 respostas, eu disse, posso. A primeira pergunta que ele me fez foi se eu havia tido sintomas de febre ou dor de cabeça nos últimos 30 dias. A segunda pergunta foi se eu havia feito um exame de RT-PCR nos últimos 4 meses. E a terceira pergunta foi se eu havia viajado para o exterior nos últimos 6 meses. Eu respondi e logo, rapidamente, e aí ele disse, pronto, a senhora ganhou um exame de RT-PCR, pode ir a qualquer hospital da sua cidade para fazer esse exame. Basta apresentar o código que eu acabei de enviar para o seu celular. E aí ele disse, por favor, me diga o código para que eu possa dar baixa aqui no sistema. Ora, ora, ora. Quando eu fui olhar o código com o SMS, o que era? Era, na verdade, o código de que ele estava tentando clonar o meu WhatsApp. Ou seja, ele havia estava tentando inserir o meu WhatsApp em um outro celular. E se eu passasse aquele códigozinho para ele, o meu WhatsApp, bingo, estaria clonado e eu, portanto, perderia o controle do principal aplicativo hoje de mensagem, que é o WhatsApp, e cada um tem naturalmente o seu WhatsApp particular, o seu WhatsApp pessoal. Eu trago esse relato, repito, aconteceu comigo ontem à tarde, para que você não caia no golpe. É mais um golpe da bandidagem. Então, não forneça nenhum código. E aí você pode me perguntar, Ana Ruth, a partir de que momento você descobriu, ou você percebeu, você observou que poderia ser um golpe? Em nenhum momento eu pensei que se tratava de um golpe, porque ele não perguntou meu nome, ele não trazia meu CPF para eu completar os números. O único momento em que eu percebi que era um golpe foi quando ele pediu para eu olhar o código que havia recebido. E aí, quando eu recebi o código, tinha lá em inglês a mensagem dizendo: seu WhatsApp está com um novo acesso. Pronto. Foi aí que eu percebi que ele estava clonando ou tentando clonar, graças a Deus não conseguiu, o meu WhatsApp. Então, esteja atento com mais um golpe na praça. E eu vou trazendo notícias, eu vou trazendo informações, manda sua mensagem, interaja conosco. 996164494. Que papelão, não? Que papelão da vereadora de Natal, Margarete Régia, do PROS. Margarete Régia, primeiro mandato na Câmara Municipal de Natal. Foi presa ontem em uma blitz da Lei Seca, embriagada. Foi presa, foi conduzida para a delegacia de plantão João Medeiros Filho, na Zona Norte de Natal. Isso aconteceu no final da tarde. Margarete Régia, repito, estava embriagada, com claros sinais de embriaguez, e se recusou a fazer o teste do bafômetro. Agora, a informação que eu recebi, e vou checar e amanhã eu vou trazer aqui no Jornal da Cidade, é que, pasmem, ela a vereadora, eu vou gravar esse nome e você grava também, chama Margarete Régia do PROS. Margarete Régia, ela ontem não participou da sessão da Câmara Municipal de Natal porque estava de atestado médico. Repito, as informações extraoficiais apontam que a vereadora Margarete Régia apresentou atestado médico ontem na sessão da Câmara Municipal de Natal e por isso ela não participou. E como é que ela estava de atestado médico e no mesmo dia já estava embriagada e sendo inclusive flagrada no âmbito da Lei Seca? Margarete Régia é a irmã do deputado estadual Albert Dixon. Ela é cunhada da deputada federal Carla Dixon. Margarete Régia, eu não vou nem dizer que ela tem que dar explicação, porque não há explicação a ser dada. O que a gente tem é gravar o nome dessa cidadã, dessa vereadora, dessa representante do povo que dá um péssimo, um horrível exemplo. Primeiro, dirigir depois de ingerir bebida alcoólica. Segundo as informações, ela estava embriagada. E eu não quero crer, embora vá investigar, de que a vereadora apresentou um atestado médico para não participar da sessão da Câmara de Natal de ontem e no mesmo dia estava ingerindo bebida alcoólica e se recusando a parar numa blitz da Lei Seca. Diga aí! Quando a gente acha que já viu tudo, vamos lá, vamos seguindo com as nossas informações, falar sobre vacinação, que eu sei que você está ansioso. A vacinação contra a Covid-19 de mais um grupo de pessoas com comorbidades na faixa etária, atenção, hein, minha gente, de 55 a 59 anos, começa hoje em Natal. Eu vou explicar bem direitinho. A vacinação contra a Covid-19 de mais um grupo com comorbidade e faixa etária de 55 a 59 anos. Essa medida faz parte, naturalmente, do Plano Nacional de Imunização. Nesse grupo estão contempladas as seguintes comorbidades: obesidade mórbida, anemia falciforme, cirrose hepática, doença cerebrovascular, como AVC isquêmico, hemorrágico, ataque isquêmico. Com esse grupo, dessas quatro comorbidades, a Secretaria Municipal de Saúde finaliza, assim, a primeira fase do Plano Nacional de Imunização. E a Câmara Municipal de Parnamirim, lançou uma belíssima campanha. Eu digo bela campanha porque precisa do engajamento. O engajamento tem que começar em todas as instâncias, em todos os órgãos. A Câmara Municipal de Parnamirim fez ontem um lançamento de uma campanha social para incentivar a população a fazer doações de alimentos não perecíveis. Vereador Volney França, o presidente da Casa Legislativa Parnamirinense, ressaltou que a Câmara Municipal se coloca como uma ponte entre as pessoas que podem fazer suas doações e aquela comunidade que precisa de alimentos. Aliás, os vereadores da cidade de Parnamirim lançaram a campanha Uma Cesta de Esperança e já doando todos juntos 6 mil toneladas de alimentos. Eu vou repetir, 6 mil toneladas de alimentos foram já doadas pelos vereadores da cidade de Parnamirim, capitaneados pelo seu presidente, presidente da casa, vereador Volney França, nessa campanha Uma Cesta de Esperança. E você quer fazer a sua doação? Eu vou lhe dizer como é que você faz. Você vai até a Câmara Municipal de Parnamirim, na Avenida Castor Vieira Regis, na Coabinal. Das 8 da manhã até 1 hora da tarde, você faz a sua doação para essa campanha Uma Cesta de Esperança. Este é o Jornal da Cidade. Aliás, eu tenho um recado especial para você. Olha do que eu vou falar. Aliás, eu já soube que Fran Rodrigues também tá adorando, tá viciado nisso aqui. Nossa, então, demais. Então, Fran, vou falar de Piccolo, minha gente. Sorvete Piccolo é assim, naturalmente da fruta, gelatos italianos, brasileiríssimos e clássicos. Sorvete Piccolo, 100% natural e com pedaços de frutas tropicais. Encontre os produtos Piccolo, sorvete, picolé, gelatos, nos melhores estabelecimentos da cidade. Sorvete Piccolo, o sabor que ninguém faz. Acessa no Instagram, vai lá, curta o Sorvete Piccolo no Instagram. @produtospiccolo. Esse Piccolo é com dois 6. Esse aqui que eu tô, ó, é o Piccolo Cheesecake. Maravilhoso. Tá aí. E São Gonçalo do Amarante, a Prefeitura de São Gonçalo do Amarante vai retomar as aulas presenciais da rede municipal. Palmas. A gente precisa, sim, retomar todas as aulas no sistema híbrido. Já não é mais concebível, não é aceitável que as aulas continuem apenas no formato remoto. A Prefeitura de São Gonçalo do Amarante retomou as aulas presenciais na rede municipal de ensino nos níveis 1 e 2 do ensino do ensino infantil e primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. Olha só, 53 unidades escolares reabriram as suas portas para receberem os alunos. Para o retorno, a Secretaria Municipal de Educação já preparou todo o sistema, sinalização, as questões de biossegurança para garantir, claro, segurança aos funcionários, para os professores e, naturalmente, para os alunos. E agora eu vou falar, eu adoro falar e você sabe, eu vou falar de Maratá. Produtos de qualidade e você sabe que é Maratá, agora é a melhor hora. Maratá possui uma diversidade enorme de produtos. Você encontra produtos Maratá para o seu café da manhã, na preparação do seu almoço, no lanche da criançada e, claro, também no seu jantar. Maratá? Maratá tem uma linha completa de produtos de altíssima qualidade. Eu atesto os produtos Maratá. Você encontra nos supermercados, bem pertinho da sua casa, o maravilhoso cuscuz, os achocolatados, a mistura para bolo, refresco em pó, o tradicional café, os sucos, a linha de molho pronto, uma variedade de especiarias, a pimenta, o chá e muito mais. Tudo isso é Maratá. Conheça a linha completa em maratá.com.br ou você segue Maratá nas redes sociais, no arroba Maratá Oficial. Produtos de qualidade é Maratá. Esse sim é o melhor que há. Hora de mandar abraço. Mandar abraço para você que está chegando aqui no nosso YouTube. 94 FM Rádio Cidade. Você que está aí com Fran no Facebook. 94 FM Rádio Cidade. Nosso amigo R. Pufal, Fran, tá dizendo, Ana Ruth, a sua perspicácia te salvou de um problemão. É verdade, viu? Imagina o problema que eu ia ter. Eu ia demorar no mínimo 24 horas para recuperar esse WhatsApp. Então, eu fiz questão, inclusive, de gravar um vídeo alertando as pessoas para esse golpe, porque eles foram muito sutis mesmo. Obrigada, viu? Tá interagindo conosco aqui no YouTube. Mário Madeiro, um abraço para você, Mário. Ele disse, Frank, sabia que a gente não iria esmorecer com a chuva de jeito nenhum. Verdade. 6:30 da manhã já estávamos aqui, hein, Frank? Antes das 6 eu já estava, você, né? Já estava, eu cheguei às 6:30, exatamente. É Amaro Nicolau, um abraço pra você, Amaro Nicolau. E aí, Fran, quem tá conosco? Ana, muito bem, tem muitas... Ah, vai lá. Não, é só uma correção. Sim. Que aí o nosso ouvinte faz, ele 6 mil quilos, bem observado, e quem fez essa correção sobre aquela doação dos vereadores de Parnamirim foi Amaro Nicolau, 6 mil quilos de alimentos e não 6 mil toneladas. Feita a correção, Amaro, obrigada por seu toque. Beleza, aí, muito bem, vamos lá, aqui no Facebook, a turma que tá nos assistindo nessa manhã chuvosa de quinta-feira, tem um amigo Hernani Suassuna ligado com a gente no sítio Malhada da Areia, Wildeni Fernandes, bom dia, tá com a gente aí pela Minha Vida FM de Martins, abração pra todos aí. Nildo recebe o nosso abraço, tá com a gente em Nova Cruz, ele disse que Nova Cruz, Ana Ruth, muita chuva também, viu? Ai, tá chovendo o estado todo. José Hilton Carlos Amaral recebe nosso bom dia, Floresvaldo Bezerra em Carnaúba dos Dantas e também Alex Pinheiro com a gente em Santana do Matos, ligado aqui no nosso Jornal da Cidade. Fran, você quer fazer intervalo ou a gente segue direto? Podemos seguir em frente, Ana Ruth. Ai, que bom. Que beleza. O diretor do programa é Fran Rodrigues. Oh, que beleza. Só obedecer. Só faço obedecer. Mas olha, tem muita gente mandando mensagem aqui no nosso 996164494. Romualdo, Grude agora é patrimônio, não é? E aí eu fiquei com água na boca do Grude. Pode lá crer. De Extremóis. Falou em Grude, a gente fica com água na boca, né, Ana? É verdade. O Grude de Extremóis passou a ser patrimônio imaterial. Parabéns aí pro pessoal de Extremóis. Quem tá mandando mensagem aqui pelo nosso 996164494 é Josenilson Araújo. Bom dia pra você, Josenilson. E o escândalo na OAB, minha gente? E o escândalo na Ordem dos Advogados do Brasil, no Rio Grande do Norte, na CARNE, na Caixa de Assistência ao Advogado? Mona Lisa Dantas é o nome da presidente afastada. Sobre ela que pesam suspeitas de irregularidades e irregularidades sobre dois aspectos. Aliás, se é que eu posso chamar isso só de irregularidade. Sobre dois aspectos, duas denúncias. Uma, desvio de recursos. Outra, vacinação. Dá para acreditar nisso? A direção da CARNE e a própria presidente afastada agora, Mona Lisa Dantas, admite que se vacinou contra a Covid-19 pelo simples fato da OAB ter cedido espaço para que fossem aplicadas as vacinas pela Prefeitura Municipal do Natal através de um drive-thru. Já pensou? O fato concreto é esse. Há uma sindicância presidida pelo advogado Tiago Cortez. Essa sindicância tem 30 dias para apurar todas as denúncias e hoje na imprensa do estado, Mona Lisa Dantas já admite que tomou a vacina. Ela disse que tomou ela, alguns diretores da CARNE e funcionários também, pelo simples fato de como a OAB cedeu espaço para fazer o drive, a isso, na cabeça dela, da presidente afastada, deu direito de receber a vacina contra a Covid-19, sem comentários. E os profissionais de enfermagem de outras categorias da saúde fizeram ontem um protesto cobrando a aprovação do piso nacional da categoria de auxiliares e técnicos de enfermagem e enfermeiros. Piso nacional que vem sendo discutido no âmbito do Congresso Nacional. É essencial, sim, que a categoria tenha esse piso nacional e tem todo o nosso apoio. E foi aprovada a inclusão dos trabalhadores da educação do Rio Grande do Norte como grupo prioritário para a fase 1 do Programa Emergencial de Vacinação contra a Covid-19. Essa votação aconteceu de forma híbrida pelo sistema de deliberação remota lá da Assembleia Legislativa. O propositor, o autor dessa matéria, foi o deputado estadual Francisco, do PT. Policiais civis da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, chamada DHPP, prenderam Hugo Sanches Campos, de 24 anos, e José Alberanir Gomes, conhecido como Coroa, de 42 anos. Eles foram detidos no bairro de Cidade Alta e são suspeitos de envolvimento na morte de um policial militar aqui do Rio Grande do Norte. No dia 23 de abril, você lembra disso? A Polícia Civil deflagrou uma operação no Passo da Pátria com o objetivo de apreender armas de fogo e prender algumas pessoas. E a partir dessa operação foram deflagradas outras investigações e chegou ao nome desses dois como suspeitos do assassinato, da morte de um policial militar aqui no Rio Grande do Norte. Vou trazendo notícias, eu vou trazendo informações para você. E olha, a Prefeitura do Natal decidiu estabelecer condições para pagamento à vista e parcelado de crédito tributário e não tributário inscrito na dívida ativa do município. As informações que já chegam é de um desconto de até 90% em juros e multas para créditos tributários na dívida ativa. 90% quando 90% de juros e multa de mora quando a liquidação ocorre de uma vez só. 80% quando você liquida em até 6 parcelas. E 70% sobre os juros e a multa de mora quando você consegue liquidar em até 12 vezes. O Detran retomou o trabalho de vistoria nos ônibus usados pelas prefeituras do interior para transportar estudantes. A Coordenadoria de Registro de Veículos, o órgão, divulgou um cronograma que contempla 19 unidades polos distribuídas por todo o estado do Rio Grande do Norte. Essa medida busca manter a frota de ônibus escolar apta, claro, para quando as aulas, e a gente espera que sejam logo, quando as aulas retomarem. Governo do Estado instalou a primeira torre de medição para coleta de dados para o novo Atlas Eólico e Solar do Rio Grande do Norte. Essa ação está sendo articulada através da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, em parceria com o Instituto Senai de Inovação. E quem comanda todo esse trabalho é o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, o secretário Jaime Calado, que, aliás, vai estar conosco amanhã aqui no Jornal da Cidade. O secretário Jaime Calado, que esteve no município de Lages para já observar toda essa atividade do Atlas, que vai ser um importante documento para a gente expor a potencialidade que nós temos de energias chamadas energias limpas, como a solar e a eólica. Por falar em energia solar, o nosso Sicredi. Eu digo Sicredi porque eu sou cliente Sicredi, sei que você também é. Sicredi Rio Grande do Norte. Olha, o Sicredi está financiando painéis solares de energia limpa, com grande economia para você e, claro, fazendo muito bem ao meio ambiente. O financiamento oferecido pela maior e mais antiga instituição financeira cooperativa do Estado, que é o nosso Sicredi, financia em até 60 meses e com carência de 90 dias para você começar o pagamento. E detalhe importantíssimo lá do Sicredi, são taxas muito acessíveis. Então, vai lá no Sicredi, Sicredi Rio Grande do Norte. Enveredando pelo nosso noticiário nacional e o Datafolha. Datafolha divulgou mais uma pesquisa mostrando um embate direto entre o ex-presidente Lula e o atual presidente Jair Bolsonaro. Minha gente, numa simulação feita pelo Datafolha, mostra que no primeiro turno Lula aparece com 41%. O presidente Jair Bolsonaro, que hoje está sem partido, aparece com 23%. Sérgio Moro soma 7%. Ciro Gomes, 6%. Luciano Huck, 4%. João Dória, 3%. Luiz Henrique Mandetta, 2%. João Amoedo, 2%. Brancos, nulos, nenhum, somam 9%. E não sabe, 4%. Numa simulação de segundo turno, repito, pesquisa Datafolha, com margem de erro máxima de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Pesquisa feita presencial com 2.071 brasileiros nos dias 11 e 12 de maio. Portanto, ontem e anteontem. Vamos lá. Segundo turno, a simulação para o segundo turno. Em um embate, no segundo turno, Lula e Bolsonaro. Lula, 55%. Bolsonaro, 32%. 11% votariam em branco. 2% não saberiam em quem votar. Um embate entre Lula e Sérgio Moro. Lula teria 53%. Sérgio Moro, 33%. Um embate entre Lula e Dória no segundo turno. João Dória, governador de São Paulo. Lula teria 57%. João Dória, 21%. Um embate entre o presidente Bolsonaro e o governador de São Paulo, João Dória. João Dória teria 40%. Jair Bolsonaro, 39%. Um outro cenário simulado. Cenário: Ciro Gomes contra Jair Bolsonaro no segundo turno. Ciro Gomes teria 48%. O presidente Jair Bolsonaro soma 36%. Portanto, esses são os números da pesquisa Datafolha, mostrando também que a aprovação do presidente Jair Bolsonaro recuou 6 pontos e chega à pior marca desde o início do seu mandato. Jair, o presidente, 45% dos entrevistados, 45% consideram o governo do presidente Jair Bolsonaro ruim ou péssimo. E vocês assistiram lá na o depoimento do Fábio Vagar, tem o ex-secretário de comunicação do governo federal, foi um verdadeiro escândalo. Flávio Bolsonaro, senador, filho do presidente, terminou entrando, chamando o Renan Calheiros de vagabundo, trocaram farpas, trocaram comentários pouco elogiosos, e o fato é que agora as declarações de Fábio Vagarten na CPI, elas contradizem a entrevista de Vagarten na Veja. E a revista Veja ontem, inclusive nas suas redes sociais, colocou trecho gravado da entrevista mostrando que, na verdade, Vagarten, ele disse, não, eu não falei isso pra Veja. Aí a Veja foi e mostrou que falou e falou sim. Marluce Bezerra me diz assim, Ana Ruth, muita chuva na Serra de São Bento, né, Marluce? Aliás, qualquer dia eu vou conhecer a Serra de São Bento, deve estar linda, toda florida, não é? 8h31. Ana Ruth. Oi, Fran. 8h31. Já, e aí eu tava assim. Foi rapidinho hoje, né? Mas olha, Fran, só fazendo registro de várias pessoas que já estavam na nossa companhia aqui no YouTube. Agradecer a José Nilson Araújo, agradecer a Cida Medino, também como ela dizendo, falando sobre essa questão das comorbidades. Cida, só responder para ela, é o seguinte, Cida, é porque as comorbidades, a vacinação das comorbidades começa sob dois aspectos, uma questão da idade e outra da comorbidade. Então não basta só você ter a comorbidade, tem que fazer a relação da idade, que é assim, de forma progressiva, que a gente vai avançando na vacinação. Cida Medina me fazia essa pergunta aqui no nosso YouTube. Fran, agradecer a você, que hoje foi rapidinho. Pois é, mas valeu. Pois é, valeu sim. Agradecer aos ouvintes, nós começamos hoje, fizemos só 40 minutos de programa, porque vocês sabem, eu já expliquei, nós tivemos uma grande queda de energia devido às fortes chuvas na capital potiguar, uma queda de energia que atingiu o bairro do Tirol. Muito obrigada a você por sua companhia, excelente aqui, dia. Candelária, Ana, você falou Tirol. Tirol, tô pensando que tô em casa, não vou. É, no bairro tá de valendo. Candelária, tá valendo, Fran. Ana, então, bom dia pra você. Bom dia pra você, pros nossos queridos ouvintes, uma quinta-feira abençoadíssima, que sejam também chuvas de bênção em nossas vidas, né? E até amanhã cedinho, 7h aqui, mais um Jornal da Cidade, se Deus quiser. A você, meu caro ouvinte, muito obrigada por sua companhia. Amanhã às 7h em ponto. Estaremos juntos, direto daqui da 94 FM. Se Deus quiser e Ele há de querer. Até amanhã a todos. Um abraço muito especial para toda a equipe da Minha Vida FM, parceiraça do Jornal da Cidade. Um abraço para vocês. Você acabou de ouvir Jornal da Cidade com Ana Ruth Dantas. Oferecimento Sicredi, gente que coopera, cresce. Maratá, o melhor café que há. Unimed Natal, cuidar de você, esse é o plano. Quer saber mais sobre o Fiat Cronos? Cronospedia. Fiat Cronos Drive 1.3 com central multimídia de R$ 75.790 por R$ 69.727. Consulte condições. Compre sem sair de casa em ofertas.fiat.com.br. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.